ZYJ460. 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é sexta-feira, dia 28 de novembro, está entrando no ar o Tema Livre. Hoje nós vamos tratar de um assunto que ganha espaço cada vez maior na pauta nacional, até porque está inserido num contexto mais amplo da intolerância reinante, a intolerância política, principalmente verificada ou deflagrada a partir das campanhas eleitorais passadas recentes. Mas a intolerância religiosa é um tema muito antigo entre nós. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas aqui onde é o DOPS, onde era a sede da polícia, é um prédio de 1910. Eles estão querendo criar ali o Palácio da Polícia, onde vão mostrar troféus de guerra deles, né? E aí, esses troféus de guerra deles são o quê? Atabaques, birimbaus, que eles aprendiam no início do século passado. Por quê? Intolerância absoluta, intolerância cultural, religiosa, étnica e etc e tal. Estamos aqui no estúdio com o Márcio de Jagun, que é babalorixá e advogado, além de professor universitário, e também o Zé Renato Batista, antropólogo, professor do Departamento de Ensino Superior do Instituto Nacional de Educação de Surdos e doutor em Antropologia Social. Vou começar com o Márcio de Jagun, que como babalorixá está aqui todo de branco nessa sexta-feira. Sexta-feira é dia de branco. Exatamente, com sua guia. Olha o preconceito racial, a intolerância racial, porque o Zé Renato é preto. Aí vem aqui, sexta-feira é dia de branco. Zé Renato, espera, não. Volta segunda. Vamos começar. Pra nós de Canoblé, dia de Axó Funfun, roupa branca. Roupa branca, alô. Vamos lá, Márcio, bom dia. Como é que você abre esse tema hoje? Bom dia, Golo. Eu queria primeiro parabenizar a você, a tua equipe e a rádio por abrir espaço para a gente falar sobre esse problema latente da sociedade. Gostaria até que não fosse necessário, mas é preciso trazer à tona essa questão, é preciso entender o que está acontecendo e onde é que a gente perdeu a mão, porque o Brasil não era assim. Se a gente olhar para trás, né, Zé Renato, e observar que há 50, 60 anos atrás, o Brasil era um exemplo mundial de tolerância religiosa. O Saara, por exemplo, era o palco de um maior exemplo que a cidadania podia dar, da convivência entre povos diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes, e de repente a gente perdeu a mão. O que que houve com o Brasil? O que que houve com a gente? Será que nós ficamos passivos demais? Será que ficamos agressivos demais? Então, é hora de realmente a gente discutir essa coisa, a gente dissecar esse problema, porque precisamos encontrar a solução. Rapaz, ele rolou a bola pro Zé Renato, hein? Isso é contigo, o antropólogo. Fala aí, bom dia. Eu vou começar discordando um pouquinho, concordando na maior parte do argumento, mas discordando um pouquinho dessa ideia de que nós talvez fôssemos um país de tolerância, um país... Na verdade, eu acho que muito se criou em torno do mito, né? A partir da obra do Sérgio Buarque de Holanda, do homem cordial, e sempre se confundiu a ideia do homem cordial do Sérgio Buarque com um homem gentil, cortês, quando o homem cordial do Sérgio Buarque é um homem que age movido pelas paixões. Então, nós somos um povo, né, movido pelas paixões, segundo a interpretação do Sérgio Buarque, pai do Chico, né, mais conhecido como pai do Chico. Mas... eu acho que não, que a gente sempre teve, e nós conversávamos no início do programa sobre as perseguições culturais, as perseguições aos terreiros. Acho que isso sempre fez um pouco parte da nossa história, embora a gente não queira assumir. O grave nesse momento é que essa intolerância vai ganhando contornos mais violentos, mais agressivos e menos, talvez, mais ela submerge em ações mais agudas, sobretudo por conta da organização de certas políticas de certos setores. Acho que a organização política de certas maiorias religiosas acabou empurra outros grupos para o gueto, e aí empurra homossexuais, afro-religiosos e diversos grupos que apontam para a diferença. Então, acho que a gente sempre teve um discurso em favor da tolerância, mas sempre tivemos ações de intolerância. É. Agora a gente passou, saímos apenas das ações subterrâneas, e essas ações vêm acompanhadas de um discurso de intolerância. E curioso isso que você falou, interessante, porque você tocou num ponto que nós falamos ontem, no programa de ontem, que é esse mito do brasileiro cordial. Como nós temos um outro mito que também está em xeque, que é o mito da democracia racial. Nós sabemos, você é negro, sabe disso o tempo todo, a vida inteira, desde criança, como é que funciona isso aí no Brasil. E isso faz parte de uma série de intolerânciazinhas que vão ao problema da empregada doméstica que não pode usar o elevador social e do garagista que não pode fazer, sabe, essas coisas assim, que são comportamentos sociais. Sim. E você percebe que essa intolerância chega também à faixa etária, quando o sujeito diz, por que que tem que ter um caixa no supermercado só para idoso? Por que que não pode ser um caixa também? Eu não posso chegar, não tem ninguém, está atendendo ninguém, ou só tem uma pessoa para ser atendida, então eu posso entrar no banco também, a mesma coisa. Essas intolerâncias todas, no geral, elas têm uma raiz comum, que é a ignorância. Eu acho que você não tem uma educação em que você privilegie o cidadão, a pessoa, a criança, a enxergar o outro. Ela aprende a enxergar a si mesma e ela vai se desenvolvendo nisso aí. E como você citou o exemplo da convivência pacífica da Saara, isso é um exemplo típico. Ali, quem é que manda ali? Não é Alá, não é Davi, é a grana. É a grana. Então, onde manda o dinheiro, esquecem-se todas as diferenças e vão em frente, vão tocando, né? Como já cantava o Cazuza, né? Não, isso é relativo, né? Você veja só. Aliás, como tudo na vida. Tudo, né? É relativo, né? Tudo é relativo. Agora, você veja só. É óbvio que a gente vive, quer dizer, desde as primeiras missões estrangeiras, portuguesas, colonizadoras ao Brasil, Dom João III já dizia que queria catequizar, etc e tal. Enfim, a imposição religiosa sempre foi presente. Mas se a gente observar que da década de 50 para cá, no governo Getúlio Vargas, foi descriminalizado o candomblé, descriminalizada a cultura, vamos dizer, o rito e a religiosidade de matriz africana, a coisa, teoricamente, deveria mudar de figura, porque o Estado se posicionou. O Estado se posicionou. E mais agora, desde 88, na Constituição moderna, o Estado assumiu uma posição de laicidade. Então nós temos uma condição diferente do que era antes. Preconceito, intolerância, sempre houve. Eu devo concordar contigo. Mas hoje nós temos... É o ponto que a gente concorda. A gente tem o aparato estatal que tem que funcionar. Nós temos uma ferramenta jurídica que precisa ser utilizada. E se não está sendo utilizada, o defeito é social, sim, porque alguém não está cobrando, e também é institucional, porque não está sendo bem implementado. Perfeito, concordo, perfeito. Assim, como eu disse, eu comecei a minha fala dizendo que concordava com o senhor, né? Com você, né? Posso chamá-lo de você. Pode. Afinal, é meu mais velho, né? Também sou iniciado no candomblé. Mas a gente tende a chamar todo careca de senhor. Não, mas não é isso não, porque ele é meu mais velho, né? Uhum. Um velho amigo, né? Meu mais velho na religião, então, em função disso, eu devo estar... Você pode discordar, Voltaire. Se discordar muito, eu divido de santo. Não, mas isso aí, Renato, número baixo, respeitando o número baixo. Sim. Mas é o ponto que a gente concorda. Eu acho que sim, existe uma história, existe uma tradição. E eu acho que tem um problema que a gente não. Que começa a surgir a partir do final dos anos 80, nos anos 90, que é realmente uma articulação política de certos setores ocupando postos no Estado. Eu acho que essa é a grande questão. Então, hoje a gente tem governantes e candidatos à presidência, nitidamente identificados com determinadas pautas, nitidamente identificados com o controle dos corpos, das mentes e com projeto de imposição. Por exemplo, a questão da introdução do ensino religioso no estado do Rio de Janeiro se deu durante o governo de um governador evangélico. Então, essa é uma questão. Eu sou radicalmente contra o ensino religioso. Eu acho que a gente faz uma emenda quando a gente coloca, não, então vamos colocar todas as religiões. Isso é emendar. E aí é aquela coisa, fere a ideia que do Estado laico. Então existe esse, tem um jogo que naturalmente, que eu, e aí é onde eu concordo com o pai Márcio, que a partir do, dos anos 80 você tem um avanço sistemático de ocupação de espaços dentro do Estado, através de ministérios, governos de Estado, de uma bancada forte, né, identificada com um conjunto de políticas, enfim. É, agora é o seguinte, Zé Renato, é, historicamente, ao longo dos séculos, desde o tempo em que Dom João III, dos jesuítas, quem mandava no Brasil era a Igreja Católica, quem mandava no Novo Mundo era a Igreja Católica, sempre foi assim. Então, isso que você aponta como um fenômeno do século, aliás, da década de 80, é uma coisa muito antiga. É, não havia era o questionamento, quer dizer, inclusive a perseguição de religiosa, as religiões de matriz africana era tão violenta que faz parte do museu, do palácio da polícia, esse material que era usado em rituais e cultos de Umbanda. Então, isso existia. Essa ficção de que o Brasil é um Estado laico porque está escrito na Constituição de 88 também é uma coisa que a gente vê desmentido com a presença do crucifixo em todos os lugares. São Jorge está aqui em cima de você, aqui em cima da sua cabeça aqui, desmentindo que isso aqui é uma empresa pública, desmentindo que o Estado é laico. Costumam dizer, inclusive, já teve gente aqui de religião de matriz africana dizendo que o Brasil é o Estado laico para quem é católico. Quem não é católico não é Estado laico. Esse avanço sobre o estamento político da sociedade brasileira, que se dá a partir dos anos 80, ele, na verdade, começa no início dos anos 70, quando o Edir Macedo para de vender bilhetes da loteria e cria a Igreja Universal do Reino de Deus. E aí começa a formar o jogo político, a entrar no jogo político, não é isso? Sim. Embora o garotinho seja presbiteriano, não tem nada a ver com isso. Mas, de qualquer maneira, não tem nada a ver com isso. O neopentecostalismo, quer dizer, que não é presbiteriano, nem é a Assembleia de Deus da Marina, nem é a Igreja Batista, nem mesmo a Assembleia de Deus do Malafaia, esse neopentecostalismo que não tem muito fundamento é que é mais fundamentalista, o que é um pântano. Desculpa, Renato, embora tenha essas variações todas, que são naturais do ser humano, porque o ser humano tem a tendência a tentar especificar as coisas que ele não conhece, né? Então, nós também temos várias denominações, várias especificações de candomblé, de umbanda, etc e tal, para falar do mesmo sagrado. Mas enfim, essas aí que você está falando, pentecostais, neopentecostais, que a gente chama genericamente de evangélicos, apesar dessas diferenciações, eles se unem com uma facilidade incrível quando os interesses falam mais alto. Quando são dogmas, né? Eu acho que a questão. Eu não sei de que dogma você está falando. Não, daquele dogma da Saara. Esse sim. Do aborto, por exemplo. Você fecha uma questão no aborto, fecha uma questão no casamento gay. Mas, sobretudo, fecha uma questão, por exemplo, na isenção de impostos para as igrejas. Nenhuma é contra. Eu gosto de falar um pouco dessa questão do dinheiro, porque foi objeto da minha dissertação de mestrado, quando eu discuti dinheiro no candomblé. Eu quero ver se ano que vem eu consigo lançar como livro. Você tinha cara de quem tem alguma coisa com dinheiro. Cara de banqueiro, né? Eu queria ser banqueiro, ter conta de banqueiro, não ter só cara de banqueiro. Mas vamos lá. E a minha dissertação foi sobre essa discussão sobre o sentido do dinheiro no candomblé, como o dinheiro entra no domínio da religião. Eu acho que a gente tem uma tradição, e aí curiosamente ela vem da tradição judaico-cristã, dessa relação de separar o mundo do dinheiro, o mundo do interesse, do mundo da fé. Eu acho que não se separam, eu tenho muito desconforto com essa acusação contra os neopentecostais e os evangélicos nesse sentido. Eu acho que todas as religiões, de alguma forma, necessitam de uma estrutura material para funcionar. Acho que tem estratégias que eles desenvolvem de exploração da fé, que eu acho que às vezes são mais complicadas, mas elas estão presentes nas mais diversas religiões, estão presentes nas mais diversas formas de acusação, né, que são moduladas. Isso, quem sabe, quando meu livro for lançado, eu venho aqui e a gente fala sobre ele. O livro está onde? A dissertação de mestrado, eu estou adaptando ele, preciso de um editor. Sim. Editores, por favor. Legal. Eu vou tentar, através de editais públicos tentar financiamento para o livro. Mas é uma discussão exatamente sobre essa presença do dinheiro. Então, eu acho que esse discurso acho que é sempre muito perigoso quando a gente fala dele. Agora, de outro lado, eu acho que eles, e aí eu concordo com o Márcio, que eles constroem unidades, e são unidades, e assim, não é uma unidade só no sentido financeiro, é uma unidade política mesmo. Eles têm uma unidade política, uma bancada muito forte, um sentido muito forte. A ocupação da Comissão de Direitos Humanos ano passado por uma liderança desse grupo, né, que eu identifico como um grupo mais radicalizado, é um sinal dessa, foi um sinal claro dos avanços deles. O lançamento de uma candidatura, né, identificada com um discurso trazendo, colocando como qualificativo do candidato, né? Pastor Fulano, eu não vou dizer o nome para não. Não, o pastor Feliciano, já teve vários pastores. Sim, não, mas o que foi pastores. Candidato à presidência. Ah, o candidato à presidência? Tá. Enfim, ou seja, essas pessoas se colocam no espaço deve público. Deve ser o Ciro Gomes. Não, vamos lá. Não, começa com V, enfim. Aldo, alguma coisa assim desse sim. tipo. Aldo Rebelo, né? Everaldo Rebelo. Talvez isso. Mas, resumindo, esses caras se organizam de uma maneira, e assim, eles perpassa as diferenças religiosas e não é uma, e assim, é um interesse de ocupação do espaço. Eles falam mesmo de construção de uma nação cristã. Não é à toa que o Templo de Salomão, que é a obra máxima da Igreja Universal do Reino de Deus, está em São Paulo, foi inaugurado com a presença do governador do estado, da presidente da república. Governador que é católico, identificado com a Opus Dei. Ainda tem essa. Governador que é fundamentalista da Opus Dei. Isso aí, frisou bem, sublinhou perfeitamente, Zé Renato. Então, eu acho que também essa questão da ocupação do espaço político se dá muito no parlamento. A gente quando fala, você teve agora, por exemplo, num segundo turno aqui no Rio, para o executivo, o Crivella, que é sobrinho do Edir Macedo e é da IURD. Mas onde você vê que o espaço político é mais aproveitado é exatamente nos legislativos municipal, estadual, federal. Porque é mais fácil eleger. Proporcional. Embora você consiga o Crivella senador. Pois é. Mas você tem um outro negócio que eu queria, aproveitando esse gancho aí, que é o seguinte: o que é pior? É o fundamentalismo do Marco Feliciano ou do Jair Bolsonaro? Eu acho que o fundamentalismo é ruim de qualquer maneira. Agora, a grande questão é a seguinte: é bom que se frise. Num jogo democrático, é legítimo que qualquer denominação, inclusive religiosa, se faça representar. É bom que se frise isso. É legítimo. Ninguém está contra o candidato pastor ou o pastor candidato. É possível e é legítimo. Agora, é importante a gente identificar que existe, como disse o Renato, um projeto de poder por trás disso. Então ele não está lá para representar o seu dogma religioso, ele está lá para representar um projeto de poder. E aí a sociedade precisa repensar onde é que fica o resto da sociedade em relação a isso. Até porque acrescentar uma coisa ao que o pai Márcio está falando, porque é importante também perceber que assim, o Estado tem que ser equânime, o Estado tem que garantir a equidade, né? A igualdade entre os segmentos. Então, ainda que o presidente seja muçulmano, ele não deve privilegiar a maioria muçulmana. Estou usando. Tem que ser presidente de todo mundo? Tem que ser presidente do Brasil, tem que ser presidente do. Estou usando um exemplo norte-americano para vir para cá. Agora, a grande questão é a seguinte: nós estamos falando de fundamentalismo, né? Sim. Onde é que está o fundamento para isso? Porque eu não conheço nenhum ícone que seja cultuado religiosamente, nem Cristo, nem Buda, nem Maomé, que tenha incentivado a intolerância, que tenha estimulado o preconceito, que tenha ensinado agressão. Não conheço nenhum livro sagrado, seja o Corão, a Bíblia, o Velho Testamento, que tenha alguma passagem, algum texto que professe o ódio. Então, a questão não tem fundamento. Suas interpretações. Não há fundamento religioso. E eu estou falando enquanto religioso que sou. Sou sacerdote do candomblé, iniciado há 34 anos. Então, eu custo a entender que essas pessoas possam deturpar mentes, possam incentivar o ódio com base em textos que não existem e exemplos que nunca ocorreram. É, na verdade, a Igreja Universal, quando construiu o Templo de Salomão, ela mostra que ela é uma igreja cristã, vírgula, ou entre aspas, porque ela é uma igreja do Velho Testamento. Sim. Ela está construindo o Templo de Salomão, reerguendo o Templo de Davi, aquela conversa. Sim, sim. É, tem alguns trabalhos, se eu não me engano, da professora Cecília Maris, da UERJ, alguns pesquisadores que trabalham com o neopentecostalismo, que eles falam justamente dessa retórica do neopentecostalismo ligada ao Velho Testamento. Né? A ideia de ser o povo de Deus do Velho Testamento, colocando em segundo plano, inclusive, uma tradição que do protestantismo muito ligada ao Novo Testamento, sobretudo as cartas de Paulo, as cartas doutrinárias de Paulo, e eles optam por usar a retórica do Velho Testamento. Olho por olho, dente por dente. Sim, uma leitura. Que é o Velho Testamento, Levíticos, é uma leitura específica do livro sagrado. Também é não pode ser descontextualizada. Sim, né? Mas a ideia é que eles descontextualizam para criar o fundamento. Para poder a interpretação. Para fazer isso que fazem. Mas aí eu volto a amarrar naquela questão da ignorância. Eles vão exatamente onde é o campo fértil da intolerância, que é a ignorância das coisas. Entendeu? Você não estuda as coisas. Existe uma estratégia muito bem engendrada por trás disso. Se você parar para pensar, muitos desses maus religiosos, o que eles fazem? Eles tentam criar um exército de heróis. Um sujeito, às vezes, coitado, infeliz no seu casamento, sim, desempregado, com problemas de toda a ordem, de toda a sorte, infeliz, deprimido, angustiado, ansioso, é arrebatado para quê? Para converter fiéis, para fazer uma grande cruzada contra o demônio. Então, essa dinâmica é extremamente perigosa, porque além de uma invencionice, ela deturpa a nossa cultura. E aí eu tenho que falar do meu sagrado, né? Do nosso recorte. Primeiro, e é bom que se frise, além de não ter fundamento nenhum na cultura deles, também não há na nossa, porque a gente não cultua demônio. Sim. Dentro do panteão das matrizes africanas tradicionais, não existe uma entidade ou uma deidade que signifique a oposição ao Criador. Nós não temos diabo, coisa ruim, capeta, não tem, não é nosso. Aliás, isso é judaico-cristão, sobretudo uma coisa mais cristã. Teve uma vez que um repórter me ligou, teve um crime desse horroroso, e veiculava-se que era um crime cometido num culto de magia negra. Aí o repórter me ligou: olha, eu queria falar com o senhor, etc e tal, porque teve um crime de magia negra. O que que o senhor tem a dizer? Eu falei: não tenho a dizer nada. Mas como não? Ué, porque primeiro que a gente não cultou magia negra, vocês confundem o continente negro com a magia negra. A magia negra é europeia. Então o senhor liga pro bispo porque o diabo é dele. É medieval, vai lá. O diabo é nosso. Eu ia colocar exatamente isso. Porque o diabo realmente, a ideia do diabo, a ideia dessa personificação do mal, ela não existe assim em termos bíblicos de uma maneira tão efetiva como quando se constrói. Tem lá quando Jesus é tentado no deserto, etc, etc. Mas essa ideia, essa imagem, ela é muito construída fortemente na Idade Média. E aí é interessante as raízes desse fundamentalismo, que ele vai na antiguidade. É na antiguidade, né, no Velho Testamento, e na Idade Média, na figura do demônio. Esse demônio que surge na Idade Média como o grande inimigo da fé. E aí, óbvio, a magia, o demônio que eles combatiam não estava na África, não estava no Oriente Médio, ele estava na Europa. Era das tradições culturais europeias que eles também demonizaram, né? O culto à natureza, né? Do culto a ideia da bruxa, né? As bruxas, a caça, as bruxas, os druidas, toda essa a Inquisição era para perseguir os infiéis. Sim, exatamente. Que eram esses que professavam outras religiões. Nós somos os novos infiéis. Assim, os novos infiéis para ser levados à fogueira. Não só os negros, os que professam as religiões de matriz africana, como os índios. Sim. Os índios que têm toda uma visão, uma cosmografia pessoal, né, própria. Sim. E você vê o padre Antônio Vieira, que é tido como um dos grandes pensadores da Igreja Católica, negando aos índios, sim, o direito até à alma. Né? Sim, sim. Você vê que idiosincrasia, para não dizer idiotice, né? Hoje mesmo de manhã eu estava assistindo, estava tomando café aqui embaixo, o teu produtor estava lá, estava tomando café aqui embaixo na lanchonete e estava assistindo na televisão um rio de São Paulo, acho que era o Tietê. A água estava preta, mas não é, não estou usando figura de linguagem. Sim. Preto, completamente preta a água. Ou seja, um elemento da natureza essencial, vital, absolutamente destruído. E aí a gente vê esse pessoal dizendo, se arvorando, muitos hipocritamente, falando em defesa do meio ambiente, que é necessário, não estou desqualificando absolutamente. Mas, e veja só, a nossa religião, que não só defende, protege a natureza, como cultua a natureza como sagrado, há mais de 5.000 anos, uma religião que tem entre os seus valores mais importantes a bondade, a caridade, a bondade, e o A, o caráter, e o respeito, enfim, ser hoje desqualificada, ser hoje apedrejada como um culto de menor, não é possível isso. Estou sentindo falta de um índio aqui, entendeu? É verdade, porque o índio também tem essa mesma posição. Sim. Isso é uma coisa típica, engraçado, né? Como é que o nível de desenvolvimento socioeconômico do Ocidente impõe seus interesses, impõe pensamento. É bom você ter colocado a questão indígena, porque assim, hoje a gente atravessa realmente um problema sério, né, com relação à luta entre projetos de desenvolvimento e a ideia da sobrevivência desses povos da floresta, das suas tradições. Isso foi um debate que ficou, foi meio que obliterado durante o processo eleitoral, e é um debate importante, que povos indígenas, lideranças indígenas têm sido assassinadas, têm sido agredidas pelo agronegócio. Enfim, nós temos um avanço terrível da fronteira do agronegócio em direção às terras indígenas, e você tem que denunciar, porque isso também é uma forma de intolerância, e uma intolerância étnica. Esses grupos têm identidade, têm história, têm tradições, e têm o direito à existência, e hoje são vítimas de uma violência inominável. E mais uma vez, movida pela grana, pelo dinheiro. A força da grana que ergue e destrói coisas belas. Esse negócio é incrível, porque chega ao ponto, eu sonhei essa noite, foi um pesadelo, que a Cátia Abreu assumiu o Ministério da Agricultura. Imagine você. Cátia Motosserra. Imaginou se acontece um negócio desse? Eu não quero te acordar desse pesadelo, que você pode ter uma surpresa pior. Pode ser pior do que a Cátia Abreu, né? Olha. Não, gente, agora vamos retomar a intolerância religiosa, mas dentro daquele aspecto. A gente estava conversando antes, eu e o Márcio lá na redação, e identificava essa intolerância, não era propriamente a intolerância com as religiões matriz africana, mas os pentecostais e a Igreja Católica. Essa era a rivalidade. Essa era a questão. Isso até nesse período que você falou, de 1950, quando Getúlio Vargas descriminaliza, né, os cultos africanos, você vê que ali ainda o embate era entre os crentes e os católicos. Né? E o crente quem era? Era aquele cara que ia de terno para a praça com a Bíblia na mão, ficava ameaçando todo mundo, que era casado com uma mulher que não cortava o cabelo, usava aquela coisa aqui embaixo. Sabe como lembra isso? Lembra o Talibã, lembra as burcas que as mulheres... Lembra a Sharia, essa lei religiosa que vigora no Irã, que apedreja, mutila. E na África também, muita parte da África, a gente fala de África, pensa que todo mundo lá na África de Umbanda, e não é. Não. Candomblé e Umbanda são brasileiros. Pois é, a África, não, mas a África é majoritariamente muçulmana. Os católicos estão tentando se desesperadamente no mundo inteiro, que ele está sobrando para eles, Brasil e Filipinas. Eles estão, o resto eles estão lascados. Também. E por isso, a Espanha e Portugal não está contando mais também, porque pouca gente. A Espanha dos padres pedófilos agora. Pois é. E o Papa da Igreja, você vê como é que são as coisas. É um jesuíta. Ou seja, que vai o quê? Jesuíta, vida da ordem da Companhia de Jesus. Quer dizer, ele retoma ali um rumo da Igreja Católica, um discurso do poder da Igreja Católica, que é anterior a 1750, sim, quando os jesuítas foram expulsos do Brasil, sim, pelo Marquês de Pombal. Quer dizer, é uma coisa que diz assim, a tolerância, vamos tolerar o outro. Acabou de dizer que não existe, que a igreja não aceita essa expressão mãe solteira, porque mãe não é estado civil. É legal isso, né? Porque o cara diz uma coisa, diz, a mãe não é estado civil, rapaz, por que, que é mãe solteira? Sim. Quer dizer que tem mãe casada, mãe viúva? É, então, puxando aí esse fio da meada que você nos apresenta, é nítido para nós, que somos o primeiro da fila a tomar pancada, nessa, sim, questão da intolerância religiosa. Ele mais que você. Tem se disso. Se vocês forem os dois na fila, a polícia vai nele. Tem disso, primeiro. Tem disso. Primeiro, mas não vai deixar de ir nele, não, porque ele tá de branco, tá? Vai dizer que ele tá querendo. Tem disso. É branco, mas é macumbeiro. Vai apanhar do mesmo jeito. É isso. A gente percebe nitidamente que até a década de 80, com o episódio do chute na Nossa Senhora Aparecida, na TV, o foco da estratégia dos neopentecostais ou dos maus evangélicos era dividir o espaço e bater na ordem católica. Era isso. De repente, com a mobilização social e a repercussão que esse assunto teve na mídia, eles mudaram nitidamente o foco e começaram a bater na minoria, que é preto, é pobre, é macumbeiro, não tem um poder central, não tem mobilização política, não tem líder supremo, não tem dinheiro. Eu acho, Márcio, eu acho que tem uma coisa interessante aí que você fala também, mas que tem um histórico também do nicho onde essas igrejas neopentecostais buscavam seus fiéis, né? É nitidamente, nós somos as religiões de matriz africana são religiões de classe popular, são de extração popular. Então acho que a percepção deles também era de que o segmento deles, o catolicismo se tornou ao longo dos anos muito mais de classe média e classe média alta. Hoje o catolicismo ele pega um segmento muito mais. É claro que não estou desprezando a grande massa católica que é de origem popular, o grande papel da igreja, inclusive o papel importante que a igreja católica desempenhou no sentido de organizações populares, comunidades eclesiais de base. Tem toda uma igreja que tem um papel, e um papel inclusive no campo da tolerância religiosa, mas... Que é um papel político, né? Sim. É um papel secular, sim, não é um papel religioso. É um papel secular, exatamente. Mas que começa a pegar outro segmento. E aí eles percebem que nós é que somos o alvo. A disputa. Quer dizer, o campo... você une a facilidade, entre, sim, aspas, com a questão da fatia social. Sem querer intelectualizar muito o debate, mas é a velha teoria do Weber lá atrás, que o Bourdieu atualiza do campo religioso, de uma ideia de agências de salvação e o mercado deles, o mercado religioso das igrejas pentecostais é a nossa clientela também, nós disputamos o mesmo grupo. Agora você veja só, ainda que seja essa a estratégia deles, a gente tem, em contrapartida, olha como houve avanços institucionais. A gente tem uma Constituição que assumiu a laicidade, temos acordos internacionais aos borbotões, temos a implementação da Lei K.O., que criminaliza, tipifica o crime de intolerância religiosa, pune, cadeia, etc. e tal. E, ao mesmo tempo, a funcionalidade ou a infuncionalidade do Estado não nos dá um amparo legal. É interessante ver isso vindo de um advogado, sim, né? Porque, sim, ele sabe melhor do que a gente, sim, que as leis estão aí, mas não cumprem. O crime de racismo, que é inafiançável, você não consegue registrar numa delegacia. Para você registrar, você tem que fazer um banzé de cuia, mal, confusão. Exatamente. Porque não registra. O que acontece é que eu acho que as instituições não estão preparadas para aceitar esse tipo de denúncia. Mas tem uma fórmula para isso. E eu volto na ignorância, cara. Não se educam as pessoas. Quer dizer, o que adianta você ter uma lei que obriga as escolas a ensinarem a participação do negro africano na construção da sociedade brasileira? Eu só falar uma experiência com isso, que eu dei aula numa faculdade privada no ano passado sobre. Eu dava aula de história e cultura afro-brasileiras. E eu tive muita resistência. Eu dei duas disciplinas, uma na qual eu discutia diversidade na escola e uma para alunas de pedagogia, alunos e alunas de pedagogia, e outra sobre história e cultura afro-brasileira. foi um sofrimento dessas duas disciplinas, e eu cheguei para esses alunos e disse assim: eu tenho medo, eu tenho um sobrinho pequeno, né? E eu disse assim: eu tenho medo de pedagogos como vocês entrando no mercado. Porque é, claro. E o meu sobrinho cair nas mãos de vocês. Porque eu estou falando aqui de cultura. O mínimo exatamente. Que vocês podem fazer com relação às eu religiões também. De matriz africana, de respeito, é tratar como cultura. Ninguém está dizendo que você tem que ensinar. Tentar entender que isso é uma cultura, tem uma história. Nem assim, isso. Né? E aí eu fazia o papel de assimetria, invertia, dizia assim: olha só, não existe evidência da existência de um certo Jesus que tenha vivido. Né? Eu fazia para eles pensarem, dizer: olha, vocês acreditam nisso, mas isso é mito como qualquer outra coisa. Provocando eles a pensar assim: olha, respeite o. E aí tem um. Eu não sei quem fala, não sei se é a mãe. Estela, que eu não quero, ou mãe Beata, que eu não quero ser respeitado, eu não quero ser tolerado. Mãe Beata, eu não quero ser tolerado, eu quero ser respeitado. Uma coisa que eu queria, só recapitulando aqui, é que quando o bispo Von Helder, porque não é pastor, na verdade, a Igreja Universal não tem pastor, só tem bispo, né? O bispo Von Helder chuta a santa, ele chuta a santa. Que é muito um efeito muito maior do que se ele chutasse a foto do Roberto Marinho. E o que a Globo fez ali com esse episódio, reprisando essa imagem N vezes, exaustivamente, foi combater o império da Record, que estava começando a crescer. Não tenha dúvida, naquele momento, se não me falha a olha memória, a grana de novo aí. Eles tinham feito até uma minissérie. Exatamente. Retratando a ascensão duvidosa de um tal pastor, etc. Tudo ficção. Mas enfim, agora, o que a gente precisa focar nesse aspecto é o seguinte: nós precisamos de delegacias especializadas. Por quê? Porque já foi provado estatisticamente que é necessário ter um ferramental da polícia com a sensibilidade para determinados tipos de crime. Mas se você criar delegacia especial, você vai criar delegacia especial para criança, para mulher. Mas você tem. Mas você vai criar mais. Para cadeirante. Mas é importante ter uma delegacia. Você veja só, vamos falar da mulher, que você mencionou muito bem. Até a criação da delegacia, onde você tem delegados, escrivães, policiais sensíveis ao problema da mulher, a mulher tinha que provar duas vezes que não era culpada do estupro. É verdade. A mulher tinha que dizer: não, tomou porrada, mas você fez por merecer. Exatamente. A mulher chegava numa delegacia. Mas com essa roupinha. Mas o que você fez? Onde você estava? Entendeu? Então, e aí, quando você cria uma delegacia especializada, você cria um fato que uma sensibilidade particular do Estado para esse tipo de problema. O Bolo, tem muita gente que não sabe que acontecem crimes de intolerância religiosa. Não sabem. Não, tem muita gente mesmo. Por isso que eu falo da ignorância. E dentre essas pessoas, há policiais. Porque você veja só, a maioria das vezes em que alguém relata um crime de intolerância diante de uma delegacia é tipificado como briga de vizinho. Mas sim. Não é briga de vizinho. É o que acontece é um crime com o racismo. Sim. O cara vai lá e diz: não, mas isso aí não foi racismo. E aí ele classifica como outra coisa, agressão. Ô, Bolo, você já foi discriminado? Eu já, você também. Veja todos só. Nós, eu acho que todo mundo na vida já foi discriminado em alguma situação. É uma dor esquisita. É uma dor incômoda. É uma perda. Parece que tiraram tua roupa, né? É ruim, porque não você é veja só. Que tiraram tua roupa em público. Eu sou preto desbotado. Sei. Eu sou preto desbotado. Sei. Você dizia: você não, tá você assim tá de susto. De né? susto. Você tá de branco. Se não fosse essa guia, iam dizer que você é médico, você é enfermeiro, que você é alguma coisa. Mas quando você bota isso aqui, as pessoas olham diferente. É verdade. Por que o meu sagrado não pode ser respeitado pelo outro? Por que eu tenho que ser olhado como alguém que tá portando alguma coisa, uma ferramenta do demônio? É verdade isso. Agora, você sabe que tem uma coisa, esse papel político, né, das religiões, que se insere nesse discurso aí, é interessante a gente lembrar que a grande motivação popular para o golpe de 64 foi a marcha da família com Deus pela liberdade. E a família. E era o seguinte, isso que era uma coisa impressionante, as pessoas que moravam, os favelados acenderam velas e puseram nas janelas velas, não era só Copacabana, Leblon, Ipanema que botavam. Sim. Eram os favelados que botavam, muitos deles inclusive de centro espírita. Sim. Muitos de centros de mesa do espiritismo. Sim. Muitos de Umbanda. Na verdade, você trabalha aí uma massa meio perdida, não é? Quer dizer, você é líder quando você fala da questão da educação, eu tenho, né, como professor, acabo tendo, e assim como professor atualmente um curso de pedagogia, né? Eu tenho sempre muita angústia com relação a essa questão da educação, porque ela define, ela marca um campo muito importante de atuação para a gente. Hoje, e aí, né, o caminho para o país, o caminho para o Brasil passa essencialmente por investir profundamente na educação. A gente tem leis aí da aplicação dos royalties do pré-sal, toda uma parafernália jurídica, que aí a gente volta a se preocupar, como o Márcio está falando, com relação a toda parafernália jurídica que a gente não consegue utilizar para provar um crime de racismo, um crime de intolerância religiosa, né? Você conseguir fazer com que a educação funcione. Mas a educação não pode ser feita nos moldes que ela funciona também. Ela tem que ser uma educação para o respeito, para a cidadania. Educação lato senso. Lato senso. Educação lato senso. Uma das coisas, você tem que tirar o ensino religioso. Porque é uma contradição. Você tem uma constituição laica e um ensino confessional. Claro. Então, quer dizer, o que é o ensino confessional? Vamos lá. A gente tem várias, como dizíamos, né? Há várias formas e fórmulas do Estado lidar com a relação entre o poder e a religião. Sim. Você tem o Estado confessional, onde a Constituição, a lei máxima desse Estado, admite uma religião como sendo oficial. Você tem o Estado teocrático, onde o chefe de governo é o chefe da religião. Você tem o Estado laico, o Estado ateu, onde não tem religião nenhuma. E você tem o Estado laico, que é, teoricamente, tolerante, aquele que toleraria qualquer expressão religiosa. Então, essa é a nossa fórmula. Era para funcionar. No entanto, nós temos, num aspecto social, num aspecto cultural, a religião. Então, culturalmente, o traço católico é mais forte na nossa sociedade. Claro. Não há como dizer que não. Por exemplo, eu não sou católico, não sou cristão, né? Eu professo uma matriz africana. Eu culto orixás, eu não culto Jesus Cristo, mas respeito Jesus Cristo e tenho ceia de Natal na minha casa. Sim. E adoro quando alguém me deseja Feliz Natal, e eu desejo Feliz Natal a todos. Por quê? Porque a ceia de Natal não é mais um traço ritual do católico. Faz parte da cultura do brasileiro. E na verdade o Natal já deixou de ser isso, se é que foi alguma vez, quando o comércio patrocinou, como a Páscoa virou o Papai Noel, uma invenção da Coca-Cola, né? A roupa do Papai Noel. Aliás, ele morreu, você viu? Morreu esses dias o Papai Noel da Coca-Cola. É aquele Papai Noel. Morreu o Papai Noel. Agora é que eu deixei de acreditar no velhinho mesmo. Mas é isso, a Páscoa também é a mesma coisa. Isso para não falar no Dia das Mães, que é a invenção do comércio mesmo. Sim. Mas a Páscoa tem um sentido pro cristão, um sentido pro judeu, entendeu? Então, esse sincretismo religioso, ou essa variedade religiosa, não impede a convivência harmônica, como você acabou de dizer, Márcio. Agora, se você não é... Se o Estado, que diz que é laico, ele não exerce esse laicismo, essa laicidade mesmo, não vai implementar coisa alguma, como não vai implementar a lei do racismo, como não vai implementar Maria da Penha. Olha só, o Renato falou da questão da educação, e a gente mencionou a questão da educação lato senso. Sim. Não é educação formal, tem que ser educação cultural. Eu vou mencionar um fato que ficou muito conhecido, né? O que aconteceu? Há uns meses atrás, teve uma polêmica enorme na imprensa, a questão dos vídeos que pediram para ser retirados do vídeo, do Google, e o juiz não reconheceu Umbanda e Candomblé como religiões. Como é que começou essa história? Eu estava passando o final de semana com os filhos de santo, e uma filha de santo me mostrou: ah, pai, vamos ver uns vídeos aqui muito engraçados. Eram vídeos de supostos religiosos evangélicos fazendo chacota. Engraçados, ela disse. Engraçados. Ela disse, por isso que eu quero frisar bem a questão da educação lato senso. Engraçados, então faziam chacota, outros faziam agressões, outros faziam cultos onde nos assimilavam a demônios, essa coisa toda. E eu admito a você e a todo o seu público que quando eu assisti, a minha primeira reação foi rir. Tal o tamanho de como era ridículo como eram ridículos alguns desses vídeos. O tratamento que eles dão às religiões. Mas 10 segundos depois... Caiu a ficha. Isso não é só engraçado. Isso é muito sério. Isso não é engraçado. Como não é engraçado. Isso é muito grave. Você sabe que o Marcos Romão botou um negócio no Gelé 10 que eu achei muito interessante sobre a revista do domingo passado do Globo, na Semana da Consciência Negra? Ah, sim. Você viu o negócio? Cara, aí é dedicado àquela parte de consumo, é dedicada a negro. Um capacho da Etna, onde um capacho, rapaz, da cabeça do negro. Um negro black com óculos, entendeu? Pra você pisar na cabeça do cara, pra você limpar o pé na cabeça. São várias mensagens subliminares. Várias mensagens subliminares. E aí, quando a gente se deu conta da gravidade do assunto, nós levamos para a diretoria da Associação Nacional de Mídia Afro e nós fizemos a representação, a denúncia para o Ministério Público. Aí começou a questão. O Ministério Público aceitou a denúncia. Olha só o percurso da coisa. Notificou o Google, que é o gestor do YouTube, sediado em São Paulo. O que o Google respondeu? Que não, que isso era natural, era uma expressão, livre expressão. Detalhe, é uma empresa estrangeira, sediada no Brasil, com sede no Brasil agora, ganhando dinheiro às nossas custas sem respeitar a nossa lei. Aí o promotor entrou na justiça e o juiz... que ninguém perguntou nada para ele a respeito disso, disse que não mandava retirar os vídeos do ar porque Umbanda e Candomblé nem sequer poderiam ser tidas como religião. Aí você vê a gravidade... Não tinha um livro sagrado. Não tem a cultura ocidental. Não traduz... É como os índios. É como se os índios entrassem na justiça e o juiz dissesse, não, que pajé, rapaz. Tô maluco, pirou. Tem CNPJ na sua OCA? Aceita cartão, pois é. Mas a gente tá rindo, é engraçado, mas o negócio é grave. O negócio é grave porque quando o juiz lança essa sentença, quando o juiz diz que não é religião, né, trata como não sendo religião, isso é uma história longa, né? Toca na questão do reconhecimento, na questão da identidade, da nossa identidade, da nossa história. Quer dizer, como não é religião? Religião é aquela que tem livro, mas como é que... Onde está isso? Faltou a ele ler, né? Faltou ao juiz, numa ignorância total, ler um pouquinho de Weber, ler um pouquinho de Durkheim, ler um pouquinho de... Ele deveria ter feito no curso de direito alguma disciplina de sociologia para ter ouvido falar das formas elementares da vida religiosa, de clássicos da literatura sociológica que falam, que definem o que é religião, para além dessa definição do livro. Você sabe que essa discussão aqui é uma discussão para um outro programa, porque a gente vai entrar no papel, e aí eu acho que é muito apropriada essa discussão, o papel do judiciário. A Constituição que você falou e citou várias vezes, ela diz também que é proibido, você não pode tirar o cara, remover a remoção de um cidadão de um lugar, não ser por risco de vida, por qualquer coisa assim. No entanto, o cara que ia ser removido por uma obra qualquer, ele entrou na justiça e o juiz deu ganho de causa ao estado que estava, a prefeitura que estava removendo, dizendo que o cara estava morando num terreno ilegal, irregular. Agora, isso não importa, o que importa é que o cara morava ali a casa do cara. É a mesma história da religião. Não interessa se está no livro que o juiz não leu. O que interessa é que é. Tanto é que está na mesa dele ali, olha. Ninguém inventou aquilo. Tem um reconhecimento social. Ninguém inventou aquilo e levou para ele se divertir, não. É para ele tomar uma decisão de juízo. E o cara não tem juízo. Essa é que é verdade, não tem? Um dos problemas mais graves da nossa sociedade hoje é o judiciário, não tenho dúvida disso. Pois é, o cara estuda. Mas está na coisa, voltamos agora à questão da formação. A gente tem outra coisa, quando eu digo que me assusta, quando eu encontro os alunos, alguns alunos definitivamente me assustam. E uma colega que está dando aula... Não. Se assusta com os alunos, o negócio está feio, hein? Não, me assustam porque eu tenho uma colega que está muito... Ela está dando aula em Alfenas, na Federal de Alfenas, e ela teve um dia, numa postagem na rede social, ela se colocou completamente estarrecida com a visão de mundo dos alunos, a formação, as ideias que os alunos... a incapacidade de raciocinar para além do senso comum, para além... que é o que se exige de um aluno de uma universidade, sobretudo assim, ela está falando dos alunos de uma certa elite, com toda a democratização que tem na universidade pública, é uma certa elite que chega à universidade pública, e aí ela tomou um susto. Não, quer ter que fazer aquele caminho todo para chegar. E aí você vai ver os juízes de direito, boa parte da formação do Ministério Público hoje, os juízes de direito, são formados numa visão de mundo absolutamente ocidentalizante, racista, sexista, com uma série preconceituosa de todos os níveis. Exatamente. Assim, incapazes de excludente, incapazes de ter de agregar a formação deles, uma formação mais ampla, uma visão mais ampla de cidadania, uma visão mais ampla do que é ser cidadão, do que é a sociedade, uma visão, eles têm uma visão normativa e uma visão normativa marcada totalmente pelo preconceito. São legalistas. Na verdade, não tem, se você perguntar para algum juiz se ele tem alguma visão holística, ele vai incapaz de desacato. Você vai em cana. Vai te mandar. Tá xingando minha mãe. Que nem Fernando Henrique, quando disse num sindicato, ele era candidato a presidente da primeira vez, e ele disse: eu fui perseguido, falando em sindicato, né? Fui perseguido, fui expulso do país, perdi minha cátedra. Aí o cara do lado disse: isso podia acontecer com qualquer um. Gente, um minutinho para os dois se terminar aí, começando com vocês, Renato. Depois. Eu acho que a grande questão que a gente tem que olhar com relação à intolerância religiosa é de fato a questão da educação, que você levantou muito bem. Hoje a gente tem que construir um sistema educacional capaz de absorver a diferença, de olhar para a diferença de uma maneira mais generosa e mais integral. Legal, você agora. Bom, eu penso sempre o seguinte, que embora haja um ferramental jurídico que as instituições públicas devem fazer e implementar para assegurar a tolerância religiosa, tolerância se ensina em casa. A gente tem que ensinar os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos, os nossos vizinhos, que respeito faz a sociedade melhor. É assim que tem que funcionar, é de dentro para fora. Começa em casa, a verdade. Começa em agora casa. Tocou outro programa. Isso, depois daquele programa do juiz, a gente vai fazer um programa sobre isso aí. A educação começa em casa, a formação começa em casa, e as pessoas esqueceram isso. Nós pais não podemos esquecer dessa nossa e parte da responsabilidade. Abrir mão disso, passar para a escola, para quem quer que seja. Gente, muito obrigado. O Tema Livre fica por aqui. Hoje é meu último Tema Livre aqui na Rádio Nacional. Estou saindo hoje. A partir de segunda-feira teremos um novo titular aqui. Eu quero agradecer a presença do Zé Renato e do Márcio do Márcio de Jagum. E um bom fim de semana para você, uma ótima sexta-feira, segunda-feira. Tema Livre está de volta às 10h05. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação: Luiz Augusto Golo.